3733, decolos 13, controle 119, decimal 8, bom dia. 19, obrigado, bom trabalho. Tem 500 pés. Salve Salvador, muito bom dia, tá 3602, informação Oscar. TAM 3602, informação Oscar, confere, Porto Seguro 300 autorizado, via Permitic 50, até Bidev e após Bidev direto destino. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El Leda, é após Bidev, Bravo, Índia Delta, Eco Vitor. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5416 no transponder. Está autorizado o Salvador Porto Seguro, a Peruíce 50, decola 510, curva direita da El Leda Bidev, aerovia Upper 50 até Bidev, de Bidev voa direto. Controle 198. Transporte 5402, TAM 3602. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, posição 07, TAM 3602. Vou chamar. Alô, Salvador, o Golno 397, sente da Oscar. Golno 397, informação Oscar, confere, autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu 16, segue como rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5415 no transponder. Sente para Congonhas no 360, conforme a rota do plano, questão no zero, curva direita, após da El Leda, depois Bridge, direto para Upper Zulu 16. Após controle 119.8 e 5415 transponder. Protejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, posição 03, o Gol no 397. Chamará para puxa acionamento, Gol no 397, grato. Estreza presente, voar Bridge. Mantém a saída, guarde, Bridge. Chanel 6250, chama agora por 118.62. 118.62, obrigado, bom dia, 6250. Bom dia. 3733, negativo Bridge, mantém a saída. Mantém. Tem Oscar Bravo, controle. Torre, Salvador, Chanel 6250, bom dia, baixada travada. Chanel 6250, mantém aproximação, reporte visual com campo, teste estimado 600 pés, visibilidade 2500. Gente, botaria a visão 6250. Ainda estamos operando com 800 pés de teto e 2.500 de visibilidade, ok? Avistou 500 pés do 6250. Puxa, né? 6250, livre pouso, vento 110 graus, 069. Livre pouso no zero. Chama agora Recife 251. 251, confirme. 1251, alterna 3325. Gente, boa. Táxi via Alfa, reportando-se a táxi Juliette para ingresso. E Alfa é botanete da Juliette, o 6250. O 983, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perisque 50. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119.8 e aciona 5405 no transfondo. Cruzamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, posição 05, voo no 93. É 6250 a critério, via Juliette ou Índia para o 01, no empate principal. Aniversário via Índia, livre táxi para o 6250. Obrigado. Manet 0, Recife flight level 390 by upper risk 58 after takeoff runway 10 left turn Puka departure and Caju transition. Departure control 119.8 Scock 5421. Okay, I'm sorry we were not ready. Would you read that again, please? Roger, receive flight level 390 via upper risk 58, after takeoff runway 10 left turn, Puka departure and Caju transition. Departure control 109.8, Scott 5421, American 980. Okay, confirm you said flight level 390. Okay, copy, cleared Puka transition, Puka departure to Rocket View transition, flight level 390, 119.8, and 5421 on the squawk. Sure, if you thought that push and start, Mach 90. Loco. Estabilizado em LS, voa no 014. No 014, torre 1126. Torre 26. Torre Salvador, voa no 014, uma milha para o externo. Voo no 014, mantém aproximação, reporte visual com o campo, último tráfego avistou com 600 pés, sobre o campo chuva leve e pista molhada. Certo, reporte visual, voa no 014. Estado a 700 pés, voo no 014. Voo no 014, livre pouso no sistema 0, vento 090 graus, 069. Pouso autorizado no 0, voo no 014. Solo Salvador, voo no 397, está na posição... Posição 3, pronto para puxa acionamento. Autorizado, deixa eu acionar, contato com o 397. Botará para o táxi, uma treina certa. 8896 autorizado. O ILS é porta estabilizada. Motorista autorizado, 8896. Isso que eu vou prosseguir. Chegou ainda não. Vamos 014, solo 30, solo 21, decimal 9, bom dia. 219, bom dia. Solo Salvador, bom dia, vamos 014, livrou na Facebook. 4, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 0-4. Salvador, o TAN 3602, tem... Itanô? Tem um pouquinho. No 7, para puxa funcionamento. TAN 3602, autorizado, para inspeccionar, reportante. TAN 3602. Então, Mike Bravo Uniforme, acione identificação. Voa direto Duna, descendo a 3.000 pés, 1014 no ajuste. 1.000 pés. Taxa direita, Indy Alfa, Ponte Paradona, 0 Torre, 118, decimal 612, que liga 1014, corno 397. 7389. O gol no 014, ingresso de Juliette, portão 04. Juliette para o 04, 014. Salvador, bom dia, TAN 3896. Bom dia, TAN 3896, mantém aproximação, reporte visual com campo, teto estimado de 700 pés. Sobre o campo, Chevalet. Entra, aguardando autorização, TAN 3896. Pantera pronto. Uno 3, 9, 197, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 1397. Vocês têm condições de manter até mais próximo? Grato. São 3896, vista na mil pés. São 3896, livre pouso, 190, vento 060 graus, 069. Livre pouso, 190, são 3896. Uno 397, visual com tráfego na final. Afirmativo. Eu faço passagem do tráfego ali e mantenho o ONU 397. Certo, eu faço passagem do tráfego ali e mantenho o ONU 397. Então... Boa tarde, a sua identificação autorizada, Mari, desceu 50. Nove meia, solas 36, 121, décimo 9. Dia Livre Táxi Alfa Gillette Portão 612. Alfa Gillette Portão 612, 0327. 7 Livre Decolagem, 070 graus, 629. Livre Decolagem, 397. Lagoa da Balada 38, controle 119, décimo 8, bom voo. 119, 8, 3, 9, 7. O 397, contato radar, sobre o 360, saída da EL. O 310, saída da EL, vamos lá, 390. Confirma 360? Afirmo. 360, saída da EL. Com 983. 3602, livre decolagem, vento 060 graus, 4 nós. Autorizado para 3602. Confirma. Autorização para o solo. Confirma no solo, confirma tráfego. Então tá sempre da palavra. É o 5486 da trip, autorização lençóis. Lençóis está autorizado. 200 decola pista no zero com a esquerda, sai da Momo Albo. Após direto, controle 119 decimal 8, acena 5424, o trip 5486. Tá autorizado 200 lençóis. Na Momo Albo, SCT 5449, que é o controle de saída 3546. Está correto, é porta push 5486. Porta de push 5486. Decoladas 4-0, controle 119, décima 8, bom voo. Obrigado, 19-8. Salvador, bom dia, tá 3602. Mantendo. 3602, sendo identificação autorizada, prossegue 4.010, 1014 no ajuste. Mensagem 38, acione identificação autorizada a chegada Mari, desceu 060. Quilos Zulu tá na escuta da torre? Autorizado da El. Direto da El, 3602. Para o táxi, vou 983.